história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. E aí? Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecar. Bora, Renato! E era de dia, era de tarde. Agora completou as amigas, a Bey, a Águila e a Alessandra. E não me deixava mais. Dia 18 de junho, forrozão das amigas, atendendo a pedido cobração, hein? Vai. Osimar Silva, atrás do casota. Vai, vem, vem, e vá. Já já, Nelsinho Rodrigues. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora a fim de jerecar. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Só queria jerecar. Como é que é? E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Olha que tá ficando legal. Daqui a pouco todo mundo recordando. Cadê a galera do Paysandu aí? Paysandu campeão. Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Está cansada de saber que eu te amo. Vamos nessa, galera! Eu te amo. Qual é o tamanho? É tão grande. Pega, como é que tu sabe? Minha paixão, eu desejo de te amar. Maravilhoso! Não me canso de falar que eu te quero, que eu te quero. Obrigado, Sônia. Hoje até sou capaz de deixar tudo, brigar com o mundo. Baby, baby, sonho com seu amor. Sonho provar seu sabor. É o que mais quero. Eu sou sincero. Oh. Sou louco por você. É, meu irmão. E cadê a galera do Clube do Remo aí? É, já tem o segundo turno, quem sabe? O Remo pode também levar a taça, viu? Associação do Promorá hoje, aniversário do Eduardo. Um abração, saudade, o cantor Nelsinho Rodrigues. Tá bonito, tá legal. Obrigado a nossa família que até então tá chegando junto. Filma aí, Alex, filma aí. Eu te quero. Pois não vivo sem você. Está cansada de saber que eu te amo, que eu te amo. É tão grande minha paixão, eu desejo de te amar. Mandando um grande abraço também, nosso amigo promoter aí, grande Jorge Luiz. Um abraço a você, meu filho. Baby, baby, juro te amo demais. Vamos lá! Hoje até sou capaz de deixar tudo, brigar com o mundo. Baby, baby, sonho com seu amor. Bora, bora! Saudade pra você. Vamos lá. Eu hoje vou curtir com

Nelsinho Rodrigues. Solta o caqueado, DJ. Olha só, a gente vai passar o som aí do teclado. E na sequência a gente vai bater os parabéns pro Eduardo. E na sequência os parabéns pro Nelsinho Rodrigues, hein? A galera quer dançar. Te vira nos 30, meu irmão. A partir de agora, a partir de agora vai. Na batida vai, vai, vai, vai. Nelsinho! Não, peraí. Eu falo Nelsinho, você e Rodrigues. Tá bom? Vai, vai, vai. Nelsinho! Nelsinho! Nelsinho! Nelsinho Rodrigues! Bora cantar Legião da Saudade. Agora! Oi! Vamos lá! Alô, galera da Legião! Show! Comigo, hein? E os homens tirando as mulheres pra dançar, vem! Vem me ensinar como se amar. Vem, me faz feliz em minha cama. Diz pra mim que eu me deixo louca de desejos, meu amor. Quero você no longo beijo. Diz pra mim que eu me deixo louca de desejos, meu amor. Quero você no longo beijo. E aí? Amor e loucura. Ha, ha, ha, ha, ha. Aumenta mais a voz. Amor e loucura, amor, amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Amor e loucura. Ha, ha, ha, ha, ha. Amor e loucura, amor, amor. Vamos nessa. Sinto-me presente em sua mente. Sombras que se faz além do dia. Pois me queima ardentemente um sentimento aceso, meu amor. Quero você no longo beijo. É a Legião da Saudade, hein? Pois me queima ardentemente um sentimento aceso, meu amor. Quero você no longo beijo. Aê. Amor e loucura. Ah, ah, ah, ah. Amor e loucura, amor, amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Amor e loucura. Ah, ah, ah, ah, ah. Amor e loucura, amor. Mais um baile da saudade pra você. Vem comigo, vai. Um, dois. Eita. Eu vou é beber uma. Bora. Simão. Vem com o Nelsinho. E olha a saudade. Vocês querem? Então toma. Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não te deixar. Mas a vitória foi de outro qualquer. Seu ideal foi me abandonar. Tão só, sem o teu carinho, pra lembrar sozinho todo nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheia de amargura, a chorar. Minha dor Bora pra Legião da Saudade, hein? Um, dois, três e... Vai! É o baile da saudade. Aqui! A sede do Conjunto Bruno Moura. Nelsinho Gererê. E a galera do Jurunas aqui, feliz da vida, hein? Vem comigo! Há momentos no tempo em que paro e penso, e a saudade, que não há mais tempo a perder com você, que o amor é apenas mais um sentimento. Todos jogam uma vida para resolver, aproveitar os momentos, e a tempos incertos torna tudo concreto. E o que se puder fazer, aproveitar os momentos, e a tempos incertos torna tudo concreto. E o que se puder fazer, e deixar tudo acontecer, e deixar tudo acontecer, e deixar tudo acontecer, e deixar. Mais uma Legião! Eita, brega painel! No aniversário do meu amigo DJ Eduardo, só você não me entende o quanto eu te quero. Só você não me entende a razão desse amor. Você tem algo especial que me prende, me domina. Só você eu vou amar, só você eu vou amar. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim, e por isso eu sou feliz. Eu só quero que você, meu bem, lhe corresponda nesse amor. Só você eu vou amar, só você eu vou amar. Eu te amo, não tenho motivos pra esconder. Eu te amo, e pro mundo inteiro eu vou gritar. E a nave do amor, um, dois, três. Olha a nave, olha a nave. E aí? Eu vou encontrar a espaçonave do amor do infinito. E a saudade? E aonde ela for, por favor, meu amor, vá onde ela está. Conte logo uma história, esfixe um papo legal, informal. Isso é uma brasa mora, e o que é muito mais, esse amor num espaço infinito está indo longe demais. E vem mais rápido do que meu próprio grito. Eu quero é muito mais, esse amor num espaço infinito está indo longe demais. E vem mais rápido do que meu próprio grito. Mais uma saudade pra galera. Eita, Legião! Bora beber, DJ! Não dá nem tempo. Eu ontem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro, e bobeira numa brincadeira, quase leva o fim. Eu no meu carro, e bobeira numa brincadeira, quase leva o fim. Andava toda velocidade pra superar a saudade, que andava junto a mim. Esta saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Esta saudade era de rosa, coisa mais linda. E mais um baile da saudade pra você curtir aqui. Vamos nessa. Eita, Legião da Saudade. Aqui. É o Cílio Gereira Rodrigues, hein? Trago flores, trago rosas, meu amor está aqui. Bora dançar, vamos lá. Trago flores, trago rosas, meu amor está aqui. Hoje à noite do meu bem, as estrelas vão sorrir comigo assim. Não resisto seus amores, nosso amor não tem mais fim. E é o Flash Prega ao vivo pra você dançar. Nelsinho Rodrigues, direto do Túnel do Tempo, hein? Já já tem o sucesso do Nelsinho. Daqui a pouquinho tem Juninho Neto. Opa! Não posso mais ficar a esperar você chegar. Meu bem, agora sei que não vou mais. Fica sofrendo e tá gravando ao vivo, hein? E o quê? O tempo fez você DJ Eduardo, nosso aniversariante do dia. E até deixar. Alô, meu amigo DJ Alex, um abraço. Vou procurar um outro alguém que me queira sempre me amar. Que me queira sempre me amar. Flash Prega, vamos nessa. E é um regaço, hein? Na ponte dos teus olhos, quero me banhar. Do teu beijo molhado, vou matar minha sede. Embala nos teus braços, faça-me sonhar. E leva pro teu colo, pode me minar. Me cubra de carinho pra sentar meu frio. Fale meus ouvidos, me galta que viu. Alise meu cabelo, tira meu medo. E conta sua vida sem guardar segredo. Tudo em trajeto pode acontecer. O amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te ama a luz do sol, uma noite de lua. Me atraio com seus olhos, sou sua armadilha. Você me apresenta, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você me apresenta, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. Olha o índio apaixonado. Bora beber, bora beber. Alô, garçom, um balde de cerveja aqui pro Nelsinho Rodrigues. Hoje nós vamos encher. Opa, obrigado, Brito. E a galera do Paysandu tá aí, hein? E a galera do Leão tá aí, hein? Que bonitos olhos tem nesse teu lindo rostinho. Nesse teu lindo rostinho, que bonitos olhos tem. Eles querem me olhar, mas porém você não deixa. Meu amor, você não deixa. Teus olhinhos me olhar, minha lindinha, minha carinhosa, beija meu. Beija meus lábios, queria, minha lindinha lenguosa. Vai ser eu te amo. Minha linda rosa. E agora? E olha a legião da saudade. Aqui. E a galera que tá gostando, aplaude, hein? Vamos lá, vamos nessa. Alô, Jurunas! É verdade. O Flamengo é campeão. E a galera do Flamengo... O Paysandu é campeão paraense. Verdade. Eita, coisa boa. Aniversário do DJ Eduardo, hein? Aqui a sede do Conjunto Promoral. Abraço as nossas diretoras do evento que estão aqui com a gente. Oi. E a saudade, saudade moderna. Alô, meu amigo Eric Galego. Abraço. Lúcio Saudade, grande saudade do Cobração aqui com a gente, hein? Abraço. Já já tem o sucesso do Nelsinho. E quem tá gostando, dá um grito. Oi, olha. Júnior e Neto, os filhos do Gererê, cantando os seus sucessos aqui, agora. Vai, arrepia, DJ. A rocha, filho. Oi, um, dois, três. Vai, Júnior e Neto. Boa noite, galera. E essa sequência pra galera dançar, pra quebrar o gelo na onda do Arrocha. Simbora, simbora, simbora. Alô? Vamos arrochar! Devagar, garota louca, é tão ambiciosa para uma jovem. Mas de você que é tão esperta, diga por que com medo está. Cadê o fogo? Por que tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você pegue. Você tem muito o que fazer em poucas horas antes do dia acabar. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amor reserva. Eu sei, fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. É tão ruim a vida que você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado com esse erro, você vai pagar. Seus segredos vêm me revelar. Quero compreender. Sonhos se realizarão. Quando perceberá seu tempo vai chegar. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. E agora fala que me ama. Chega no mais uma. E agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, e agora por fim vai saber que o dia eu vivi. E é só quebrar o gelo, essa sequência de arrocha. Alô! Como dizer que não, que nunca me fez nada, depois de tanta dor que causou pro meu coração. Eu quis até morrer depois que fui embora, e volto tão tranquila depois que já não tem mais amor. E sem você ficou mais frio meu inverno, parecia um frio eterno. E você é minha dor. E agora, chorado rios, depois de tanto ter sofrido, e agora por fim vai saber que um dia eu vivi. E mandar mais sucesso ao vivo, rocha, rocha, rocha. E é só as melhores ao vivo. Já já tem mais calcinha. Já tá ficando chato, é. A exceção de saco, pois é. Se prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se tá ficando agora, vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói me doeste em você, deixa, deixa mesmo de ser importante. Não vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Não vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. E manda mais uma. E é uma atrás da outra. Sucesso ao vivo. Arrocha, arrocha, arrocha. Bonito. Que bonito, hein? Cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho? Que diz, cê tá de brincadeira? Então é que o seu futebol não tá quarta-feira. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe pra lua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu. E agora eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção, uma zero pra mim na intuição. Não sei se não na cara dela mato em você, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar a cama que te satisfaz, uma criança e 50 reais. Não sei se não na cara dela mato em você, Mas eu não quero atrapalhar sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar na cama que te satisfaz, toma aqui uns 50 reais. E manda mais sucesso, Arrocha, Arrocha. Aquele garoto que sentou do seu lado, te ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz e você nem dava bola e escrevia eu te amo nas paredes da escola. Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua, aquelas flores que deixavam no botão e sempre vinha assinando no cartão. Romântico, meu filho doutor Maurício aqui com a gente. Quer saber qual seria o meu pesadelo? Sem nenhuma dúvida seria o meu. Seria acordar e não estar com você. Chega da tremedeira, mó na barriga. Quem ama demais nosso corpo abriga. Se ouve demais faz a gente sofrer. Mudando de assunto, cidadão bonita, e cheiro gostoso que vem de você. E se eu te contar, você me acredita? Se eu estava brigando e nem lembro por quê. Amor é riso, é uma espécie de um vício, é maneira de querer. Pra quem brigar, chorar embora, eu pensei que nessa hora vai me dar vontade de você. Pra quem brigar, seu amor é riso. Pra quem brigar, chorar embora, eu pensei que nessa hora vai me dar vontade de você. Show! Eu voltarei aonde passei com você, que é a minha paixão. Quantas vezes eu fiquei a esperar por você, meu bem, não sei por que você não vem. Não consigo ficar sem passar por aquele lugar. Louco estou para lhe falar que para mim será tudo na vida que posso encontrar. Sou só sem ninguém, você será sempre o meu bem. Nelson Rodrigues, Nova Rocha do Nelsinho, já tocando aqui com o DJ Rá, DJ Eduardo, hein? Quantas vezes eu fiquei a esperar por você, meu bem, não sei por que você não vem. Não consigo ficar sem passar por aquele lugar. Louco estou para lhe falar. É verdade. E para mim será tudo na vida que posso encontrar. Sou só sem ninguém. Você será sempre o meu bem. Eita coisa boa. Alô, Louro e sua esposa, grande abraço. E a galera que tá gostando, levanta a mãozinha e dá um grito.